Leste Bravo Delta, façam 360 à direita, chame torre 1845. 360, chamando torre, obrigado. Prossiga guardião 06. Sim, mantém as condições visuais, que é no 017, reporte visual para o local de pouso. Boa tarde, Senai 6320, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. A Mari desce o 050, alguma chance de importar a chegada ou não? Vai rápida, presente. Agradeço. Salvador, muito boa tarde aqui. Salvador, transfere. Estou ideal de descida sem esperar. Controle Salvador, o trip 5240 está a 3 milhas de TAP. É, pode manter a velocidade ou tem que reduzir para 220 em TAP? Trip 5240, livre velocidade, desce para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizado. Portará estabilizado em ILS, livre velocidade, 2.5240. Azul 4089, está no centro Recife, 13325, alterne 1251. 3325251, boa tarde, obrigado. Trip 5595, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010. Seu limite é a magnética 0605. Esquerda 010, ficha magnética 060. O 5595 autorizado em G2 da presente e prossegue na descida. Caso contrário, se quiser interceder, ela também tem passagem para o 240 até 4 meses de dono. Informe velocidade de escada. Agora a gente está com 70, a gente pode manter ou reduzir o 60. Mantenha a velocidade e reporte no ponto ideal de descida, trip 5595. Já no ideal de descida, 5595. Controle, boa tarde, 3193, até alguma possibilidade valida? São 3193, contato radar, vai para o nível 380, valida. 380 sem restrições, vendedor presente, obrigado, 3193. 0338. Trip 5595, mantenha o nível de voo 210. Estado ideal de descida, 5595. Sinal, sabe, Guardião 06. Presença livre, Guardião 06. Trip 5595, desce para o nível de voo 200. Descendo 200, do pé, então 5595, poderia voltar a descer na chegada. Mantenha a proa, trip 5595, número 4, na aproximação. Sim, então mantenha a proa, 5595. Três, Salvador, boa tarde, seu voo. Gona 754, foi TAP da presente, desça para o nível de voo 060. TAP da presente, 060, bom, Gona 754. O Sanai 6315, desça para 2.000 pés, que nega no 017, redução para 1.80 nós, livre LS, porta estabilizado. 72.017. É 2180, livre LS, para arrebatagem estabilizada, 6315. Desça para o nível de voo 170, informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 13 milhas, Bravo 737, como Nordeste, cruzando 165 para o nível de voo 060. está aguardando aí você voar direto do não. Estabilizado no LOC 5240. Trip 5240, complete sinal de semi-torre, 1-1895. 1-1895, 5240. Para prosseguir na descida, 5595. Trip 5595, desça para o nível de voo 140. Poderia repetir o nível por 5595? Nível de voo 140. 140. Controle Salvador, boa, 2230 Passaredo. Boa tarde, Passaredo 2230, contato radar, vai para o nível 180, sai da árvore. 180 na árvore, 2230. Gama 754, desça para 4000 pés, QNH 107. 4000 pés, 107, 74. Trip 5595, desça para o nível de voo 120. 120, 5595. Poderia voar do na 5595? Negativa, número 4 na aproximação, trip 5595. Posicionar 6320, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizado. 2017, motora estável, 6320. Tan 3193, Santo Centro Recife, 1251, Alterne, 13325. 1-3325. Obrigado, 3193. Goma 754, informa velocidade em escada. Agora 2409, 74. Sim. Pode manter ou quer alguma variação de velocidade? Pode manter. Trip 5595, curva direita para o 050, desça para nível de voo 100. Direita 050, descendo 100, 5595. Xanã na longa final da 10, tem um campo à vista. Xanã 6315, complete sinal Xami Torre 1895. Completa sinal 1895 para a torre, 63195. Controle 2230, solicita banda para Delefa. Autorizado, passar o 2230. 30, grato. Trip 5595 está presente, voe ITAP, desça para o nível de voo 050. ITAP 050-5595. Voo 754, desça para 3 mil pés, livre das restrições de altitude em TAP. 3 mil, livre da restrição em TAP, voo Controle Salvador, Força Aérea 2325, decolado na sua escuta, saída coral. Boa tarde, Força Aérea 2325, contato radar, suba para o nível 120, saída coral. Para o 120, saída coral, 2325. Luna 754, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000 pés, porta estabilizada no LS, 2754. Trip 5595, desça para 3 mil pés, QNH 017, livre das restrições de TAP. 7, 3 mil, livre das restrições, 5595. Estabilizando, tenho 2 de julho à vista, Xanã 6320. Xanã 6320, complexo final, Xanã Torre 1895. Vai através da minha porta. Voo 754, redução para 1909. Reduzindo, voo 754. Controle 2230. Prossiga. Poderia voar na praia de conquista, senhorita? Autorizado, passarei 2230. Obrigado, 30. Força Aérea 2325, voo Coral da Presente. Coral da Presente, 2325. Trip 5595, desça para 2000 pés, redução para 1.80 nós, livre LS, reporte estabilizado. 1.80 de velocidade, descendo para 2000, livre ILS, reporte estabilizado, 5595. Gol no 754, complete sinal, chame torre, 1.895. 2.95, 754. Número de Salvador, azul 4116. Azul 4116, boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Para o 050, autorizado da MAI, azul 4116. Controle Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, boa tarde, contato radar, suba para o nível 090, saída contra. 2733, contato radar, subindo para o 090, confirmando, passou para a torre que estava com 05 a bordo, são 06 a bordo, ok? 06 a bordo, do Força Aérea 2733. Sim. Força Aérea 2733, vai com a presente. Está presente direto com onde, Força Aérea 2733? Passarelo 2230, SAMI Centro Recife, 1288, Alterne, 1260. 2288, 2630, 2230, obrigado, boa. estabilizado visual no localizador 595. O 595 completa TLS X-Ray, chamando torre 118 decimal 95. 1895, até daqui a pouco, obrigado, 5595. Confirme para o controle? É o Força Aérea 2733. Prossiga 2733. Solicita desvio à direita para evitar formação. Afirmativa, com desvio vou direto Conde 2733. Afirmativa, após desvio então direto Conde 2733. O azul 4196 prosseguindo na chegada Mari. Considerando a altitude de TAP, descida para 3 mil pés, altímetro no 097. Altímetro no 097, seguindo na Mari, considerando a altitude de TAP, o azul 4116. Descendo para 3 mil pés. Salvador, eu estou 3216, passando 1500 na bomba. 3216, contato radar na decolagem, suba ao 370, saída da bomba. 2325, controle? O centro de Recife indaga se seu plano é via Whisky 1 ou Golf 677. Copiado, 2325. Salvador, boa tarde. Felipe 562, foi a transfere, bateu 4-0. Salvador, boa tarde. Felipe 562, transfere. 5626, boa tarde. O contato radar estabelecido 6 milhas para a posição Conde, nível 140. 5626, sob vigilância. Prossiga na flor de Bonf para a chegada Bonf e reporte dela de descida. Controle de Salvador, é o 35447, decolado na Momo. O azul 4116. 4116 completa para 2 mil pés. Está autorizado ILS X-Way, pistão no zero. Reporte estabilizado no curso, localizador. Para 2 mil, autorizado ILS, chama estabilizado, azul 4116. Controle de Salvador, o 35447 decolado na Momo. O trip 5447, contato radar na decolagem, subo 200, saída da Momo. 200, 5447. Força aérea 2733, controle. Força aérea 2733, controle de Salvador. Na escuta, prossiga. O centro Recife está indagando em seu estimado de pouso, lá em Recife. Ok, está estimando pouso em Recife ao 1856, ou Força aérea 2733. Copiado, grato, 2733.